Aleluia. Toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Nós te bendizemos, ó Deus, nosso Pai, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia por nós. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos você estar conosco. Senhor, obrigado por esta água viva que você nos deu para beber. Que nós jamais teremos sede, nunca mais. Porque você nos deu desta água que mata a sede, que vem mudar as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Nós te bendizemos por esse momento, pelo Espírito Santo que nos ensina a verdade. Te bendizemos, Senhor, pela liberdade que você nos deu de podermos entrar na tua presença e escolher você. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que você já fez aqui. Nós te louvamos porque você já cortou laços, Senhor, prisões que estavam, Senhor, impedindo as pessoas de receberem as bênçãos. Você já cortou, já abriu essas prisões. Nós te agradecemos, Senhor, pelo poder do teu nome, do teu sangue, Jesus. Te louvamos, Senhor, te louvamos, porque você está aqui com todo o teu poder para abençoar o seu povo, trazendo mudanças de vida. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Por isso, nós todos juntos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. É isso aí. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós dizemos: glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. É que Deus só habita nos louvores, né, querido? Mas no louvor que sai do coração. Então, não adianta aquele louvor todo de alma, aquela coisa bacana toda, que a alma gosta disso, né? A alma gosta de, sabe, coisas que entretêm, que traz, assim, divertimento. Não que seja errado, a gente também dá um divertimento para a nossa alma. Mas quando nós vamos adorar a Deus, é Deus que nós estamos adorando e a alma tem que se submeter a isso. Então, não importa esse negócio de gosta, não gosta, sinto bem, mal, não interessa. É adorar a Deus e a nossa alma tem que ser colocada no lugar dela, que é submissa ao nosso espírito nascido de novo. Então, quando nós nascemos de novo, foi quando nós aceitamos Jesus. Foi aquele belo dia que nós aceitamos Jesus, tá? Então, Jesus veio primeiro. Claro que ele veio primeiro, porque primeiro ele pregou sobre ele, nós ouvimos falar dele. Foi daí que nós aceitamos Jesus. Veja só o poder, né? Não é assim, né? Que eu fui tão bacaninha, ou que eu fui tão, assim, sabe, humilde que eu já aceitei Jesus. Não, aceitei porque ele fez a pregação para eu aceitar. Quer dizer que quando falou de Jesus, já foi a pregação. Então, ele veio antes. Aleluia. Se ele não viesse antes, nós nem nunca íamos aceitar Jesus. Então, é maravilhoso esse poder de Deus, como ele age. Nós precisamos entender bem isso, para nós sabermos que ele está sempre conosco. Ele não vai nos deixar. Nós temos que aprender a não seguirmos o diabo. Tá que a pressão que o diabo faz é muito forte. E ele engana de tal maneira, porque ele é o pai do engano, da mentira. Quer dizer, toda a fonte da mentira é ele. Então, ele consegue fazer isso usando as nossas mentes e fazendo a gente sentir coisas. Né? E aí ele começa a destruir as bênçãos, a felicidade, as coisas na nossa vida, porque ele faz com que a gente acredite nele. Então ele age na alma. Por isso que nós não podemos seguir a alma nunca. Né? Porque a alma, o dia que aconteceu uma coisinha que ela gostou, que alegria. Mas é tão momentâneo, é tão rápido. Né? Aquilo não é duradouro. Você sabe que não é. Então, as coisas de Deus não, elas vêm do Espírito. Então, por isso que o Espírito é que tem que controlar a alma. Então, muitas pessoas que me procuram dizem assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo mais orar. Antes eu orava, nossa, era uma beleza, eu fazia tudo, eu conseguia, eu tinha assim um pique na oração, estava máximo. Eu não sei o que aconteceu, não consigo mais orar, eu não sinto mais nada, não quero ir na igreja, não quero ouvir nada, não estou com nada, nada, nada. Meu Deus, preciso esperar a direção de Deus para responder uma coisa dessa. Mas Deus vem e fala. Ele vem e fala. Então, o que que Deus diz? Porque ele falou para mim isso. O que que você vai falar para uma pessoa que diz isso para você? Você não pode condenar, você não vai julgar, escuta, mas como que você não faz isso? Porque se eu estou conseguindo, você não sabe. Tem nada a ver se eu estou conseguindo e você não está. Deus diz, é porque O Espírito está vazio da palavra de Deus. Ponto final. Deus falou isso, acabou. É a verdade. Por que que as pessoas não conseguem orar? Porque estão vazios da palavra de Deus. Sendo que a palavra que Deus diz, Jesus já falou lá na casa de Tiago, que é para a gente implantar a palavra de Deus dentro de nós, para que a gente não siga os pensamentos errados, os pecados, caiamos nele. Sejamos seduzidos pelos nossos pecados, que é a nossa concupiscência. Entendeu? Então, como que eu vou implantar esta palavra de Deus dentro de mim? Que jeito? Gente, é só ler e orar em línguas. Mas e daí? Com o seu livre-arbítrio, você vai fazer isso? Aí já é outra história. Não, mas eu não estou conseguindo. Não é questão de conseguir, é para fazer. Não tem nada a ver. Se você está com vontade, se você não está, porque não é a tua alma que manda. É o teu espírito nascido de novo. É ele que precisa de alimento para ficar forte, estruturado em Deus e operar para cima da alma. Comandar. Bom, mas antes você não sabia disso, mas agora você sabe, você faz o quê? Livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Você é que decide. Não adianta depois ficar ouvindo engano do diabo que Deus, não sei porque que Deus não fez, não sei porque que Deus permitiu, não sei porque que eu não estou conseguindo. Não é só por isso. Porque você está vazio de palavra de Deus dentro de você. Mas a gente não gosta de ouvir isso. Ai, dá um constrangimento. Eu que sou bacana, como que você está falando isso? Como que você está acabando com a minha vida? Não, ninguém está acabando com a vida de ninguém, nem a condenação. Mas Deus já falou o motivo. Por que é que eu não estou indo bem? Por que é que eu não consigo ter um relacionamento com Deus? Porque sem palavra, não tem relacionamento. Tá certo? Então, meu amigo, tem que ler Bíblia. Ah, mas não é para ler Jó, né, querido? Você já sabe toda a história de Jó para você ler? Depois você vai falar assim, não, tudo que eu estou passando é porque eu sou um Jó na vida. Nunca vai ter jeito. Não, mas Jó foi só 9 meses, meu caro. E você está há quantos anos nessa história aí? Ah, então não está sabendo o livrinho de Jó. Então não adianta ficar lendo Jó se você não sabe. Vai ler o Novo Testamento. Lá é para a Igreja de Cristo Jesus, para nós, tá bem? Fácil, o Espírito Santo já vai colocando aquilo dentro de nós, porque é o que nós estamos precisando. Está falando da nossa vida. Está muito fácil. Você vai orando em línguas e vai lendo a palavra. É importantíssimo fazer isso. Tá? Porque os cristãos, né, a pessoa nasce de novo e não tem o ensino. De repente, a pessoa quer, assim, cada ensino que vai, sabe, ser assim, a bola de cristal. Tudo de Deus é simples. Tudo que nós precisamos está escrito na Bíblia. Tá? E é tudo muito simples o que Deus manda fazer. Mas nós estamos fazendo, não, o problema é esse. Confiar em Deus, buscar Deus, ouvir Deus, obedecer Deus, enfim. São coisas simples, ou não? Eu não estou falando nada de coisa que você não entende. Ainda mais você que ora em línguas. Você tem a condição de entender. Ai, mas é que eu vou ler a Bíblia. Ai, me dói as costas, meu olho. Ai, oh, meu Deus do céu. Então, aí o seu livre-arbítrio entrou, a sua liberdade de escolha que entrou. Não quero. Já estou dando desculpa, porque nós somos os seres da desculpa. Tá? Porque a nossa vida, já percebeu que nós só damos desculpa? Só damos desculpa. Eu sentei no lugar que você já estava sentado, você levantou só para ir ali, veio. Ai, desculpa, não sabia que era o seu lugar. Você já arrumou outro, vou ficar aqui mesmo. Quer dizer, a gente só dá desculpa. Não é assim a nossa vida? Tudo nós damos desculpa. Está calor, está frio, está chovendo. Hoje não dá. Amanhã eu tenho muito compromisso. Depois, aí que é impossível. Vocês estão acompanhando? Amém. Jesus já falou que nós somos assim, sabe? Os donos da desculpa. Sabemos inventar bastante desculpinha. Só que na hora de chegarmos na presença do Senhor, nós não vamos poder dar nenhuma desculpa. Ele não vai dar chance para nós falarmos nada naquele dia. Não é bom a gente deixar o Espírito Santo falar isso? É. Então, queridos, nós temos que buscar uma disciplina. Por isso que a gente não fica cheio da palavra de Deus, porque não tem disciplina. Ah, eu comecei muito bem, né? Consegui 3, 4 dias. Até essa semana foi maravilhoso. Mas agora já não dá mais. Já não dá mais porque você não tem disciplina. Tudo entrou no lugar da palavra. E se você ficar fazendo uma hora que vai doer muito a sua alma? Ela vai dar um jeitinho de se disciplinar. Ela vai dar um jeitinho de se livrar de não ser naquela hora. Daquele jeito. Que ela está quase morrendo. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, a alma, a gente precisa dar uma prensa nela, assim. Precisa, sim, porque ela não gosta. Você vai ler, você morre de sono. Você cai em cima do livro. Pô, estou falando isso porque eu sou gente, né? Sou igual, eu sou estrela aqui agora. Tá certo? Todo mundo é igual, mas se você não vencer isso daí, você nunca vai poder seguir Jesus, fazer o que ele quer. E muito menos ficar ouvindo o que ele quer falar para você. Tá, então, muda de igreja, vai de igreja em igreja, de conferência para conferência, de pastor para pastor. Olha, as pessoas me procuram, elas já procuram, já foram atrás de todos os pastores americanos, no site. Põe uma lista assim, ó, esse, e daí? Gente, não é pregação que vai mudar a sua vida, isso se você quiser fazer o que ele está ensinando. Senão não é isso que vai trazer nada de alívio. Quer dizer, a última chance agora eu vou ver com a Ana Maria, ver se ela me dá uma diquinha. Olha que eu já fui nesse pastor, nesse. Mas vai ter que escutar, né? Que você vai ter que orar e a responsabilidade é sua, porque Jesus não tem nada com isso. E nem pastor nenhum. Ninguém. Se eu quero mudança de vida, eu preciso de palavra de Deus. Amém. E olha, não é só ler a Bíblia, tem que orar em línguas, porque é o Espírito Santo que traz vida para aquela palavra que está lá. Senão eu vou começar a dar uma interpretação errada da minha mente. Então, se as pessoas começam a orar em línguas e ler a Bíblia, devagarzinho, você vai começar a ter uma direção na sua vida para as coisas que você não deve fazer e para as coisas que você deve fazer. Então, você vai começar a entender a palavra. Você vai começar a receber mais da palavra e das pregações. Porque não é só ir na igreja e ouvir. E daí? Isso aí não vai dar fruto. Porque daí Deus vai querer te ensinar a palavra. Então, tem problemas e situações na vida que nunca vão ser resolvidas. Porque não tem palavra lá dentro. Não tem palavra. Porque Deus só vai resolver através da palavra. Ele é Jesus, é a palavra, o verbo. Entende? Então, o diabo vai lutar mesmo para ninguém ler Bíblia. Não se condene se você não está lendo, mas busque a solução para a sua vida, que ela está dentro de você. É, Deus, quando começar a operar dentro de você, os problemas já não vão ser do jeito que eles estão sendo agora. Primeiro que eles não vão te importar mais. Então já a vitória já está aí. Já começou. Eles não vão te importar mais porque você já está sabendo receber de Deus. Você já está confiando nele. Depois ele vai começar a mostrar para você como que você vai agir para que ele definitivamente saia da sua vida. Porque a gente gosta de pôr problema nos outros, né? Se não é por causa daquilo, ou então disso, ou por causa de uma lei, por causa de uma situação, é por isso que tem problema. Não. O problema tem que sair de dentro daqui. Vocês estão acompanhando? Amém. Quer dizer, de dentro, que é da minha alma. O problema está dentro da alma, né? Então, nós, na verdade, não queremos responsabilidades. É isso que nós não queremos. Espiritual. Por quê? Essa responsabilidade espiritual vai ter um peso eterno. Vai até a eternidade. Quando é a eternidade? Até todos os bilhões de anos sem fim. É o retorno que nós vamos ter. Se nós andarmos nesta responsabilidade. Então é maravilhoso. Então não dê mais desculpa para a sua vida. Agora, quando você der uma desculpa, o Espírito Santo vai lembrar de você. Ah, eu dei uma desculpa agora. Você vai ficar com uma cara de tacho diante de você mesmo. Ninguém sabe que você está dando desculpa. O Espírito Santo que falou, ei, acabou de dar uma desculpa. Você é que não quer. Vocês estão acompanhando? Então comece lendo os livros pequenos, é importante. Agora, o livro de Romanos é o livro que está ali todo o fundamento, né, de Cristo Jesus, o alicerce para as nossas vidas, para nós andarmos com Deus. É o livro de Romanos. Tá? Então, esse livro merece ser lido. Leva uma hora para ler. Então, você não pode ler a Bíblia uma hora por dia? Se você quer a solução para o seu problema, é ler a Bíblia uma hora por dia. Tem gente que fica uma hora no banheiro tomando banho. Será que não pode ficar uma hora lendo a Bíblia? Você pode, sim. Depois não adianta vir apresentar os problemas. Nós podemos conversar sobre os problemas. Mas a solução é essa, meu amigo. Tá certo? Quem tem depressão? Gente, hoje em dia não tem mais lugar, horário com psiquiatra, psicólogo, tudo isso. Porque tá todo mundo com depressão. Depressão é o diabo. Ai, mas se você falar pra pessoa que depressão é diabo. Gente, ela sai correndo. Vai querer sentar pedra em você. Mas é diabo. É lógico que é diabo. O diabo está operando nas emoções da pessoa. Do jeito que ele quer e o quanto que ele quer. Sendo que, o que, que o psiquiatra vai falar, o psicólogo? Eu não sou contra psicólogo, psiquiatra. Aleluia que existem esses profissionais para ajudar alguém, para não ficar, para não ir para o manicômio. Tá? Para não ficar batendo a cabeça na parede. Que ali naquele bate-papo, de repente receita um remédio, acalma um pouquinho a emoção, fica melhor. Ou então aquele que já está só jogado lá, babando, ele dá um remédio, aí a pessoa fica mais ativa um pouquinho, umas horas. Então, amém por isso. Estão acompanhando? Amém. Mas aquela conversa lá só vai fazer tirar do fundo coisas que nunca deveria ser falado mais. Não se fala mais daquilo que magoou você, porque Jesus já te curou e não é para você ficar montado naquilo. Se culpando ou culpando quem seja. E é isso que o diabo fica. Ele fica, ó, tacando lenha na fogueira. Dentro da pessoa, para ela ficar sempre com aquilo, achando que aquele problema está tendo dela. Sendo que não está. Porque Jesus disse, você nasceu de novo? Eu já te perdoei, já esqueci de todos os seus pecados. Não adianta ficar me lembrando que eu não sei, acabou. Para mim não existe. Então quem põe lá é o diabo. Fica falando isso, bababá. Em vez da pessoa pegar e ler Bíblia, a pessoa vai ser curada. Mas a pessoa quer? Então com quem que ela vai ficar? Com o diabo mesmo. Isso é sério ou não? Ah, é horrível. E para que eu vou ficar com o diabo se ele está acabando com a minha vida? Para quê? E olha, diabo pega, sabia? Oh, meu Deus, até eu achei engraçado. Mas pega, gente. Quem tá fraco de palavra, se você for morar numa casa que é só diabo lá, um tá com depressão, o outro tá. O outro fica chorando o dia inteiro, o outro fica só xingando, o outro não sei das que. Olha, tá um rebu, um horror dentro daquela casa. Você não tem palavra, você vai ficar igual. Ah, vai. Ah, vai. Por isso que é bom não ir visitar, ficar lá e se alojar na casa desse tipo. Ou agora, se você for, você tem que ir bem forte espiritualmente, porque você vai ter que dar um chega nos diabos que estão lá. Porque quem manda dentro daquelas casas é o diabo. Das brigas e tudo mais. Vocês estão acompanhando? Não é bom saber isso? Ah, vou tirar férias. Vou pra casa lá. Ixi. Ai, é melhor você ficar na sua casa, não tem lugar melhor. Ah, meu filho, quando você chegar lá, aquela nuvem preta que está lá, você vai ficar igual entrou na borralha do fogão. Preto, você vai ficar cheio de diabo. Se você não tem palavra. É verdade. Ixi, nossa, no começo, quando eu me converti, era assim, ah, resolvi visitar parente, sei lá quem. Não estava nem ninguém com ninguém, chegava lá, era um tal de vomitar, ficar amarelo e doente, é só o diabo. Passar mal, é lógico. Você não está forte espiritualmente. Não tem palavra lá dentro. Ah, e se você for expulsar o diabo daquela casa? Você vai para o hospital, meu amigo. Porque você nem palavra tem. Então, o diabo pega. É que contamina. É igual beber água contaminada. Precisa estar bem cheio da palavra para não ficar contaminado. Vocês estão acompanhando? Então, queridos, nós precisamos muito da palavra de Deus para ela entrar dentro da nossa vida, sair daqui de dentro. Uma vez que sai daqui, começa a sair de casa. Porque a autoridade de Cristo Jesus vai estar em você e você que vai exercer essa autoridade aonde você estiver. Dentro da tua casa, devagarzinho, os diabos vão se calando e ó, te abaixando. Porque quem manda lá é Jesus, através da sua nova natureza, da onde você está operando em Deus. Vocês estão acompanhando? Então, por isso, meus amigos, você está andando aqui. De repente, você resolve dar uma festa maravilhosa, só ímpio. Só gente que não está com Deus. O que você acha que vai acontecer ali? Vai pegar diabo ou não? Pega diabo. É, tem experiência, Eugênia. Puxa vida, ó. Gente, socorro, Jesus. Vem nosso auxílio, com o teu sangue. Não, não compensa. Se você está levando a sério, você tem que levar a sério. Não se meta e vê bem. O que que você... Se você não está cheio de palavra, você pode ficar com eles lá que você está igual. Você está igualzinho, então diabo com diabo está dando tudo certo. Não é bom você saber isso? Ah, lógico. Agora, se você começar a crescer espiritualmente, lá que não é lugar de você ir. Você só vai se for para você ministrar porque Deus mandou. E as pessoas querem. Aí os diabos vão ter que calar a boca, você está lá com a unção do Senhor. Estão me acompanhando? Então, é por isso que Jesus falou que há uma separação. Não adianta. E tem que existir. Não brinca de ser cristão, sabe, já maduro. Porque não dá certo. Então, contamina. Estou brincando de que diabo pega, mas é o certo, é contamina. Contamina. Você vai num lugar, você fica contaminado, você passa mal. Então, por isso que nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Bom, mas aí eu trabalho, como é que eu faço? Faço. Ah, você está orando, Deus te guarda, porque é o seu trabalho. Você precisa trabalhar, você vai receber clientes, ou vai trabalhar, enfim, outros colegas, como seja. Você vai ter a proteção de Deus para a sua vida. Tá ok? Por isso que quando a gente vai visitar as pessoas, a gente tem que orar. Quando nós vamos receber visita, nós temos que orar. Porque você não sabe o que está acontecendo no reino do Espírito. Porque tudo que nós estamos vendo aqui agora vem do Espírito. Ou das trevas, ou da luz. Entendeu? Então é bom saber isso, que é assim que anda com Deus. Não é qualquer coisa. Depois não sabe por que que as coisas não estão dando certo. Então, se a pessoa não está conseguindo orar, Jesus já falou, está zero de palavra de Deus. Dentro de você. A sua alma está mais forte do que o seu espírito. É ela que está mandando na sua vida. Então você tem que lutar para você ficar cheio da palavra de Deus. Você tem que fazer agora um período de muita leitura da palavra. E oração em línguas. Cada mês você lê um livro do Novo Testamento. Todos os dias. Se o livro for pequeno, lê 4 vezes, 3. Se for grande, lê um só, uma vez só. Parece que não está fazendo nada? Está sim. O Espírito Santo vai agir de acordo com o que está sendo implantado aí dentro. Amém. Ele vai começar a agir dentro de você para os problemas serem resolvidos. Então, tem solução para todos os problemas. Porque problemas vêm das trevas. É do diabo e Jesus já venceu. E o diabo não quer que a gente... perceba ou saiba disso, e que até pode ser para o outro, mas não para mim, que eu nunca vou chegar a isso, o diabo gosta de inventar isso. Não, não é nada disso. O diabo está derrotado. Jesus já derrotou. Agora eu tenho que fazer com que ele seja derrotado na minha vida. Então eu tenho que me encher da palavra de Deus. Agora, pensa bem, todo mundo aqui tem família, né? Ninguém está aí, né? Igual um passarinho voando sozinho. Não, todo mundo tem uma família, né? Pois é. Então, a gente tem que pensar na família. Nós temos que pensar na família, porque cada um é responsável pela sua família. Então, é bom você endireitar a sua vida com Deus e deixar que esta luz entre na sua vida e os seus problemas sejam solucionados para ele agir na sua família. Estão me acompanhando, queridos? Porque ele só tem você. E aí? Se você ficar brincando, não pode. Ok, queridos? Então, nós vamos pensar na salvação. Amém? Amém. Então, chega desse assunto agora. Muito bem. Esse livro do Kennedy, A Questão Feminina, ele escreveu esse livro aqui porque tem muita polêmica ainda dentro da igreja, né? Das mulheres, sabe? Servirem a Deus e tal. Então, hoje, mesmo na sociedade, as mulheres estão ocupando cargos de destaque. de poder, e também no corpo de Cristo. Mas, então, devido a isso, ele está mostrando nas Escrituras que é possível, sim, Deus usar a mulher. E qual é o papel da mulher? No lar, né, com a família, no trabalho, no ministério, na igreja. Então, existe, sim, um lugar para a mulher em cada uma desse local de casamento, enfim. O Senhor quer que nós tenhamos bastante clareza sobre esse assunto, porque Deus usa com poder este vaso que é a mulher. Depende do quanto ela se entrega para Deus. Tanto faz para Deus se é homem ou mulher, porque existe um chamado para cada pessoa no corpo de Cristo. Então tem muito engano com a religião, com doutrina errada, né? Então é bom saber isso, caso você esteja interessado. E esse aqui da Joyce, Deus não está bravo com você. Então, ela vai passar bastante mensagem aqui, ensinos, de como que Deus nos olha quando nós erramos, quando nós estamos falhando, não conseguimos. Deus nunca está contra nós, Deus não está bravo. Tem muita gente que fica falando isso, porque é tudo ensino errado. Ai, Deus está bravo, é por isso que aconteceu aquilo. Deus não está bravo nunca, não é isso. Deus é amor. Então, nós precisamos aprender, que ela vai falar sobre esse assunto, que o amor, gente, ele sempre vai estar acima do medo. Justamente, este conceito de que Deus está bravo é por causa do medo. E o medo só inventa coisa, nos afasta de Deus. Uai, quando eu estou precisando, aí aconteceu algo errado comigo, aí que eu preciso mais de Deus. Porque ele é um Pai bondoso, misericordioso, que nos perdoa. Então, esse livro é para isso daí, para esse assunto. E isso é bom, às vezes, para alguma pessoa que você conheça que vive com essa condenação, de que Deus está bravo, de que Deus está zangado. Deus nunca está zangado e nem está bravo. Amém? Só Deus não pode agir quando nós estamos fora da palavra dele, porque Deus só age através da palavra dele. Então, hoje eu quero abordar um assunto aqui com vocês, que é sobre o verdadeiro profeta, a palavra de profecia. Nós sabemos que existem muitas pessoas que vêm dar uma palavra de profecia, não tem? Nossa, gente, o povo adora dar uma palavrinha. Ai, Deus falou. O Senhor falou comigo. Eu tenho uma palavra do Senhor. Deus veio, me visitou e falou, ou um anjo, enfim. Aqui na igreja, graças a Deus, o pessoal já acostumou que não tem isso, né? Que pode Deus fazer isso, mas não é toda hora que Deus está fazendo isso. Então, nós vamos examinar como que as Escrituras falam sobre o profeta verdadeiro e o profeta, o falso profeta. Porque existe uma grande quantidade de falsos profetas, inclusive os que estão atrás do púlpito, pregando. Então, nós precisamos discernir. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. E vamos ver o que Jesus está falando para nós. Eu amo a palavra, porque ela ensina, gente. Fala a verdade. Não é bom você saber? Lembra aquele tempo que a gente era criança, não sabia nada, ia para a igreja, ninguém ensinava nada, você ficava lá querendo adivinhar? E nunca, né, descobria nada. Agora, Deus nos ensinando bem a palavra, eu acho isso assim, uma super assim, vontade de Deus de que a gente aprenda a verdade. Porque é maravilhoso a verdade. Esse relacionamento com Deus você deve cultivar. Porque ele é uma pessoa que jamais vai te deixar. Nas horas que você precisa, ele está com você. Ele te acalma, ele te dá direção, ele te dá uma palavra, uma força, ele realmente é o seu Deus e o seu amigo. O seu Pai verdadeiro, o seu Senhor. Então, nós devemos manter esse relacionamento com ele a esse ponto de nós termos essa intimidade para nós sempre recebermos dele, principalmente nas horas difíceis. Então, veja Mateus 24, versículo 3. Nós vamos ver o versículo 3 e o 4, o que Jesus fala? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Então, a primeira dica que Jesus dá da vinda dele é esta daqui. Já é uma dica para nós estarmos alertas à vinda dele. Porque tem muita gente falando, Jesus está voltando, ele está mesmo. Mas no meio desta fala, Jesus está voltando, está cheio de falso profeta. Falando de mil coisas. Então, é para nós nos acautelarmos, termos o cuidado de que ninguém nos engane com o quê? Com a doutrina. Com a palavra, tá? Fica acreditando em tudo, andando atrás de tudo, querendo ouvir tudo. Não é por aí. A única coisa que você tem que ouvir é o Espírito Santo. É a palavra verdadeira. Você tem que buscar isso. Aí veja o versículo 24. Vê lá. Aí o 24 diz. Por que seguirão falsos cristos e falsos profetas operando grande... Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar. Se possível, quem? Nós, né, queridos? Os cristãos. Então, o falso profeta, ele está no meio de nós, nos enganando com maravilhas, coisas acontecendo, gente. Coisas maravilhosas acontecendo, mas é falso profeta. Tá? E para enganar os eleitos, como ele diz aqui, nós mesmos, os cristãos, para enganar os cristãos. Aí no 25, vede que vô-lo tenho predito. Ele já está nos alertando. Você não quer saber quando que Jesus vai voltar, como é que vai ser? Então, a primeira coisa é essa, é você tomar cuidado com o falso profeta. E eu não sei por que as pessoas adoram receber uma palavrinha, nem expor do diabo. O Senhor falou, mas é do diabo. Ai, mas as pessoas adoram, né? Você já viu, você está andando, a pessoa lá na rua, não sei aonde, te dá uma palavra? Não é Deus, não. Que Deus já está na rua falando com você, sabe, de uma pessoa que você nunca nem viu? Fora, não é. E ali, quando você parou o carro ali embaixo? O irmão da igreja vai te acompanhando para bem a hora que você vai abrir o carro. Olha, o Senhor me deu uma palavra para você. Ô, gente, se Deus quer dar uma palavra para você, ele está usando agora aqui. Não é descer na escada aí, não. Vamos parar com isso. Mas a gente está cansado de ver isso no meio cristão, não está, não? Então, muito cuidado. Agora, com relação, então, aos falsos profetas, que Jesus está dizendo aqui, os falsos cristos e falsos profetas, a pergunta seria, você é capaz de discernir um falso profeta? No geral, a gente diz, acho... E sim, mas o acho não serve. Tem que saber se é falsa a profecia ou não. Tá certo? Porque Deus, gente, por isso que nós temos que ter esse relacionamento pessoal com Deus e ler muita palavra, porque você, ó, é igual uma pessoa música. Aquela pessoa toca instrumento, é músico, estudou, deu uma nota errada, não está bem afinada a última coisa, já sabe. Está afinado. Não é assim, gente? Nós temos que ter esta sensibilidade, esta percepção. E vem do nosso espírito. É para você que está aqui. É para você. Jesus está falando com você porque ele tem cuidado de você. Ele não quer que você seja enganado por qualquer doutrina ou falsos profetas. Falsos cristos que estão ungidos. Tá? Então, como que eles operam, digamos, na igreja? Porque é dentro da igreja que eles estão operando. Tipo, eles conseguem falar metade do que eles estão falando da mente de Cristo. Eles estão realmente falando metade do que é a mente de Cristo. E a outra metade saiu fora, desafinou completamente. E se você não tem um bom ouvido, você não percebeu que está desafinado. É por aí. Então, o falso profeta também vem do sermão, do ensino, da pregação também. Então, se está desafinando, se metade do que disse não bate com a revelação do Espírito Santo da palavra de Deus, é falso profeta. E o que, que Jesus falou que é para a gente fazer com o falso profeta? Tomar cuidado. Não foi? Então, vocês têm que tomar cuidado com o falso profeta. Por quê? Os cristãos nunca estão satisfeitos quando estão recebendo a verdade mesmo. Quer ver se acha mais uma coisinha? Mais uma coisinha, você vai achar sozinho lá no quarto, lendo a palavra, orando, adorando a Deus. É a tua alma que está inventando. A tua alma está querendo achar um falso profeta e seguir. Vocês estão acompanhando? Por isso que você lê Bíblia. Se você lê Bíblia, tá falando bonito, mas não está praticando. Não está praticando. Você tem que ter essa sensibilidade. Falou bonito, mas não está praticando, está copiando. Está falando coisas dos outros. Não está lá sozinho com Deus, coisa nenhuma. Nem está se ajustando com Deus. Não é por aí. Você vai saber. Gente, a grande maioria do corpo de Cristo não sabe discernir. Agora, você veio aqui hoje é porque você acha que você está querendo. Então, vai buscar isso. Discernimento. E a palavra de Deus te dá com o Espírito Santo. Deus dá, sim. Quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você ora em línguas, mais você vai ficando sensível à verdade e conhecendo a mentira. E olha, se você está se enchendo da palavra, você não quer mentira, você não quer falso profeta falando com você. Ai, mas eu que eu já não estou assim, já não está batendo, não está batendo, porque o Espírito Santo já falou que não. O que mais que você quer? Que Jesus apareça na tua frente e fale, filha, está errado? Não, ele não vai aparecer. Ele disse que não é mais assim. Agora nós somos guiados pelo testemunho interior. Por isso que nós somos batizados com o Espírito Santo e oramos em línguas. Porque agora o Espírito Santo fala conosco. Lendo Bíblia, orando em línguas, estando a sós com Deus. Epa, isso aí eu não vou, não quero nem saber. Eu fiquei orando lá em casa, Senhor. Eu estava lendo o Evangelho de São João. E, de repente, no capítulo 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aquilo fez assim, vum. E eu estava lendo muito a Bíblia. Orando muito em línguas. Estudando a palavra. Ninguém pregou para mim que a igreja que eu ia era errada. Nunca ninguém pregou. Ninguém. Mas eu, peraí, Jesus, se eu conhecer a verdade, ela me liberta. Eu nem sabia que era da mentira. Eu não tinha noção do que eu estava falando, mas eu fiquei falando, todo dia. Porque o Espírito Santo mandou eu falar. Eu estava seguindo só o Espírito Santo. Mas eu não tinha condição de ir além. Então, Jesus, me ensina a verdade, porque eu quero ficar liberta. Olha, doa o que doer. Eu pensava que verdade era assim, olha, essa aqui é a sua melhor amiga? Ela não é a sua melhor amiga. Ela é falsa, ela falou um bando de você, falou coisas que você confiou pra ela, ela fez horrores. Não dói, gente? Eu pensei que conhecer a verdade fosse dar essa dor, porque eu tava no plano natural, não tava conhecendo, não tava sabendo. E eu falava, Jesus, doa o que doer, eu quero saber a verdade, principalmente da doutrina, dessa igreja que eu vou. O Senhor tem que me ensinar, por favor. E fui orando em línguas. Gente, de repente, eu estou lendo a Bíblia, mas abriu assim, tudo. É igual o dia que está nublado e o céu abre. Ah, meu Deus, tudo errado. Acabou toda aquela, sabe assim, aquela parte social que a gente tem? Porque quando você está andando na doutrina de Jesus Cristo, acabou esse negócio social. Completamente, porque é luz e trevas, não tem social mais. Tipo, ai, vai ficar zangadinho, então. Porque o social não é assim. Você está odiando, vai ficar zangadinho. Ai, lalala. Não é assim que é social? A alma é isso. O mundo é isso. Isso é o mundo natural. Então, tem muita gente na doutrina errada, no social. Vai ficar zangadinho. Vai que não sei o quê. Jesus nunca se preocupou com quem ia ficar zangado. Ele falou a verdade porque ama. Quando Deus fala a verdade, porque ele ama para corrigir. Não é porque ele chutou a mesa lá que ele não estava amando. Aquilo é amor. Mas, tipo, para com esse negócio de dinheiro aqui dentro da igreja. O que, que é isso? Vai para lá. Vai fazer comércio onde você quiser, menos dentro aqui da casa do meu pai. Aqui é lugar para orar, para mudar de vida. Ah, pá, pá, pá, chutou tudo. Com razão. Mas é amor, porque vocês vão para o inferno desse jeito. Então, o Senhor me mostrou a doutrina errada que eu estava e não doeu nada. Foi um alívio, foi maravilhoso. Então, a verdade de Deus não dói. Ela esclarece a tal ponto que você tem horror. Você tem ódio das mentiras do diabo. porque elas levam para o inferno. Tá? Então, isso que Jesus está falando aqui para nós, que nós temos que tomar muito cuidado com a doutrina errada. Você não precisa ficar, sabe, com social. Quando você conheceu a verdade, Jesus já te colocou, já mostrou para você a verdade, e aquilo acabou. Não tem confete para o outro lado. Isso é coisa do natural. Quem não quiser enxergar Jesus, a verdade, tem que se apartar. Ou nós mesmos temos que nos apartar. Então, nós vamos ver um caso aqui de profeta falso, no Antigo Testamento. Mas depois a gente vai voltar para o Novo. Veja lá a Primeira Reis. Capítulo 12. Primeira Reis, vem depois do livro de Samuel. Tem um neto chamado Samuel. Depois do livro de Samuel, Josué, Samuel, lá para frente. Aí vai, Reis, primeira, 12. Bem, aqui neste capítulo, de Primeira Reis, capítulo 12, é o seguinte, gente, Salomão morreu e o filho dele, cada nome, né? Roboão vai assumir, então, o posto, o cargo, o reinado. Mas Jeroboão, que é outro que estava no Egito, quando ouviu isso, ah, eu vou correndo para lá e nós vamos derrubar isso, nada desse Roboão ser o rei, bababá, vem e faz aquela confusão e consegue pegar e dividir a nação de Israel em dois reinados, em dois reinados. Porque 10 tribos estão seguindo Jeroboão, que é um mentiroso, um falso profeta. E 2 tribos, que é a Judá e a Benjamim, estão seguindo, então, Roboão. Só eles 2. Então, é isso que nós vamos ver aqui agora. Veja lá, versículo 25. Nós vamos ter que ler o fim deste capítulo e o capítulo 13, para nós entendermos bem, por isso eu peço paciência. Versículo 25. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali, aí. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele o rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão, entre parênteses, falso profeta, vocês estão vendo, né? Mandar adorar bezerro de ouro, fazendo confusão com as 10 tribos. Fez também santuários nos altos e dentre o povo. Constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Porque nós sabemos que da tribo de Levi é que saíam os sacerdotes. Tá certo? Nós já explicamos isso. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês. Igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou o altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. O que, que ele está fazendo? O falso profeta está disfarçado, enganando o povo. É sempre assim. O falso profeta, ele está disfarçado. Tá, ele está disfarçado, mas ele acredita naquilo, que é certo. Porque o diabo domina a tal ponto a mente, com a doutrina errada, que a pessoa, não é que ela está fazendo aquilo de malandragem, tipo, eu sei que é errado, eu estou fazendo isso, e que se dane. Não é. Ela acredita, porque ela está seguindo a mentira do diabo. Tá certo? Isso para você saber, quando você discernir um falso profeta. Como que tem coragem? Tem coragem de fazer isso? Porque está seguindo o espírito maligno. E acredita. O falso profeta acredita na mentira. Foi enganado. Então, no caso aqui, ele está enganando o povo, mas ele está disfarçado. Porque nenhum diabo vai chegar e falar, olha, eu sou o diabo e eu vou enganar. Ninguém quer. Ele se faz bem certinho, tá? E ele copiou exatamente todos os rituais, tudo que se fazia na casa de Judá para o Senhor nosso Deus. É assim que é, copia. Aí no capítulo 13, versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então, o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, E não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em... Nós, então, estamos vendo que aqui no momento... Né, ele profetizou o que Deus mandou, olha, o diabo já ficou nervoso, já mandou prender, já fez aquilo tudo, mas Deus veio e fez o que precisava e mostrou que ele estava lá presente. Então ele oferece ajuda, o enganador, né? Bem, que eu vou te dar alguma coisa. Não, não, não, Deus já falou que é para eu ir por este caminho, não é para eu receber nada seu. Então no 11, morava em Betel um profeta velho, nesse lugar tinha lá um profeta. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas ao seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então, disse os seus filhos, albardai-me um jumento, quer dizer, arruma lá, sela, né? Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Mentiu o quê? Ok, o anjo, Deus que está dizendo aqui, que este profeta de Betel mentiu. Deus que está falando. Por isso que está entre parênteses. Porque ele disse que ele teve uma visitação de anjos. De um anjo. Que falou, olha, pega lá esse profeta e manda ele vir aqui. E diz que é o Senhor que mandou. Mas olha, gente, cuidado. Não fica pedindo anjo para vir aparecer e falar coisa para você. Porque você precisa ter muito discernimento se é anjo de Deus ou se é o diabo. Porque tem muito anjo vindo e é o próprio diabo, que ele vem disfarçado de luz. Foi isso que ele fez com Maomé e inventou essa barbaridade aí desta religião muçulmana aí, que deturpou toda a verdade. Tá certo? Nos anos 500. Foi esse aí que ele teve uma visitação e já se achou o máximo. Morreu seco, esturricado lá. É o que vai acontecer. Veja aqui o que acontece. Então, gente, não peçam nada para vir anjo, a menos que seja Jesus que apareça para você. Tá ok? Esse negócio de ver, o anjo me apareceu. Se vier alguém com essa conversinha, você, não acredita. Cai fora. No 19, então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Olha lá, acreditou na mentira. O profeta verdadeiro de Deus. Olha o cuidado. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, olha, gente, o que, que o diabo faz. É o diabo que está falando aqui. É a mentira. Porque você não obedeceu Deus, você vai ver o que vai acontecer com você. Olha o diabo que ele está falando. Veja aqui, é o diabo que está falando isso. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera. Não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Quer dizer, você vai morrer. Depois de o profeta, quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Deu uma profecia falsa, desviou ele do caminho e deu então o jumento selado para ele e disse, pode ir. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo-o, o profeta que o fizera voltar do caminho disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão. Não foi nada disso. Profecia falsa que o cara deu. Vai acreditar em profecia falsa, você vai acontecer na tua vida o que, que aquela profecia falsa está falando para você. Vocês estão me acompanhando? Tem uma irmã que ela sempre entra em contato comigo, ela mora muito longe daqui, em outro estado, e agora, de repente, ela é da nossa igreja, que é isso que está acontecendo. Mas ela disse, ah, eu preciso ir para a igreja, eu preciso... Ai, o diabo vem em cima dela, porque ela estava indo muito bem na doutrina, na oração, vencendo uma opção de coisa. Mas um belo dia, aquela pressão foi tão forte, ah, eu preciso ir, foi lá para uma igreja. Que ela já tinha ido lá, mas ela resolveu voltar. Estava tão desesperada, né? Aquela pressão nas emoções, chegou lá, ah, eu vou ser daqui, então o que acontece? Já veio, já faz lá na frente toda uma ministração para receber aquele membro novo, a igreja inteira ora, tipo, já faz um negócio lá que daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Porque ai se você sair. Porque agora isso já foi ligado aqui com Deus, balacatá, preencha essa ficha agora e é dizimista? Não diga que não. Sim, claro, eu sou. Então, tic, tic, o que seu marido faz? Fazendeiro. Beleza. Bom, chegou em casa e agora, meu marido, ele vai agora, sim, que vai ser. O que eu faço? Ficou em depressão, ficou nervosa e tal e tal. O que acontece? Ai, vai, e agora? O que eu faço? Agora você tem que orar, vamos orar. Por que você foi fazer isso? Não siga suas emoções. Espera no Espírito. É, eu vi que isso eu fui errado. Pois é, agora a pastora vem aqui falar comigo em casa, eu estou morrendo de medo. Bom, se você estiver com medo do pastor, você está frito. Porque o pastor não é para acabar com a tua vida, ele é para te ajudar. Porque pastor que pega o cajado e senta na ovelha e mata, pelo amor de Deus, é diabo. Vocês estão acompanhando? Não é para ter medo nunca do pastor. Pastor, vai mostrar a palavra, vai te ajudar. Tipo, não, mas não pode fazer isso. Se tiver uma repreensão, é dentro da palavra, mas nada que seja para ter medo ou se afastar. Vocês estão acompanhando? Então, a pastora foi, ela estava morrendo de medo, estava a morar. Aí a pastora, ai, não, você não podia fazer isso, mas tá bem. Então, eu vou liberar você, porque foi debaixo de oração. Deus livrou ela. Aí veio outra lá, que é meio sócia da pastora. Mas essa já não é a pastora, essa é outro tipo. Escuta aqui, você vai sair? Você já não foi lá, já não fez toda aquela oração e tal, tal? Sabe o que vai acontecer com você? É um perigo você fazer isso. Por quê? Porque depois você vai ver, você vai ficar ou muito doente, ou você vai perder tudo que você tem, ou o seu caso, você vai ver, uma coisa horrível vai acontecer. Eu falei, ah, é? Você está acreditando no diabo que entrou na tua casa porque você permitiu? Nunca mais faça isso. Você tem que aprender de uma vez por todas que não é para você abrir a porta da tua casa para diabo nenhum vem dar profecia para você. Você está com medo de quem, minha filha? Você tem que conhecer bem o diabo e saber quem é o seu Deus. Que morreu por você. Então, isso é um perigo. Vocês estão me acompanhando? Porque é o que essas pessoas sabem. Os falsos profetas aprenderam isso, vai um passando para o outro, e fica esse jugo que o diabo usa para acabar com as pessoas, porque daí elas ficam com medo, receosas, e vai acontecer mesmo. E não ora, não sabe se aproximar de Deus, e é, pensa que é Deus que está falando, acabou. Então, aqui no caso, ele pensou que foi Deus que deu a palavra, e não foi. Então, esse falso profeta aqui, esse velho profeta de Betel, diz, ah, ele foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Nós temos que identificar os falsos profetas. Estão me acompanhando? Você tem que identificar e fora, tchau. Nem escutem uma palavra, porque é tudo maldição. Deus não é isso. Deus não está te amaldiçoando, nunca. Se fosse para amaldiçoar, ele não ia morrer na cruz. Nós já estávamos amaldiçoados. Ele nos livrou da maldição. Isso não é maravilhoso? Você saber isso e descansar? Na presença de Deus, descanse na presença de Deus. Que pregação que você está ouvindo? Quem é o seu pastor? Quem que está te instruindo? Com maldição? Nós temos sim que tomar cuidado com a palavra de Deus para sabermos exatamente o que ela é, para não cair nas mentiras. Então, no 27, disse aos seus filhos, albardai-me o jumento. Eles o albardaram. E ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Então, preste atenção, que esse profeta velho, ele acreditou que foi Deus que falou com ele. Mas não foi. Foi uma profecia falsa. E que acabou matando o profeta de Deus. Porque creu no profeta falso, sendo que ele era o profeta verdadeiro. Vocês estão me acompanhando? Então, nós precisamos ter muito cuidado com a palavra de Deus para discernir. Isso é sério, porque isso acaba com a vida de uma pessoa. Tem pessoas que já perderam a fé, outras pessoas estão doentes, desequilibradas por causa dessas profecias falsas nas igrejas, consumindo as pessoas, acabando com as pessoas. É. Você não está sendo abençoado porque você é isso, porque você fez aquilo, porque você é aquilo outro, porque essa aquilo... É profecia falsa. E você está adorando isso. Você não quer a liberdade que Deus te deu? De andar com Ele, que Ele nunca mais vai lembrar dos teus pecados? Ele não se lembra? E que você não tem que dar satisfação para profeta falso nenhum? Para diabo nenhum? Porque Jesus já te tirou da mão dele? Agora é você andar com Ele por essa alma em sujeição ao seu espírito. Cheio da palavra de Deus. Porque o passado já era, acabou. Deus agora é o seu pai. Tá? Anjo verdadeiro apareceu para Paulo quando ele ia naquela viagem, né? Gente, de Israel, de Jerusalém, para Roma, que ele ia ser preso e tal, e que ele recebeu do Senhor que aquilo não ia ser uma boa viagem, porque ia ter uma tempestade. Mas os comandantes lá do navio e os soldados, enfim... Não ouviram, porque imagina, você agora vem falar aqui, eu que sei, que sou o comandante do navio, você fica quieto, ninguém ouviu. Mas a tempestade veio. E o anjo veio depois para ele, este é um anjo verdadeiro, que falou, olha, ninguém vai perecer. Ninguém vai perecer, e vai só as coisas que estão no navio, a carga e o próprio navio é que vai perecer, mas nenhuma vida vai perecer. Ninguém pereceu por causa dele, que estava lá dentro. Veja como é importante quando uma pessoa realmente está andando com Deus. Porque Deus age naquela vida para abençoar as outras. Então veja essa situação sua dentro da tua casa, para salvar os perdidos, se você estiver cheio da palavra de Deus. Deus vem para ajudar as pessoas que estão perdidas dentro da sua casa. Então, essa é a vantagem. Então, existe sim o anjo verdadeiro, tá? Então, nós precisamos discernir, saber bem quem que é esse anjo verdadeiro. Então, agora, nós vamos passar lá para Romanos, porque nós precisamos ver isso no Novo Testamento, como é que Deus age, trata isso. Romanos, capítulo 12. Veja lá. Nós já vamos encerrar. Está valendo isso? Nossa, a gente precisa saber disso, meus queridos. Muito, muito, muito. É. Não fica querendo. Ai, gente, quando uma pessoa vem, o que, que Deus está falando de mim para você? Não gosto, não está falando nada. Está achando que eu sou o quê? Repórter de Deus para você? Fica lá sentado no quarto, que ele vai falar com você. O que é para você ouvir, ele não vai falar comigo para eu falar com você. Não é por aí. Entende? Quer dizer, tudo é doutrina errada. Romanos, já fui passar para... Aqui, Romanos 12, versículo 6. Olha aqui o que, que ele vai falar. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, meus queridos, fé e profecia estão conectadas. E como é que nós temos fé, de acordo com o que a palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos que estar cheios da palavra. Foi o que eu comecei hoje o nosso culto com essa palavra. Então, é por aí que vem a palavra, a profecia. Vem de estar cheio. As pessoas dão profecia, as verdadeiras, mas dentro do que elas têm armazenado no espírito. Tipo, o Senhor cuida de você. Ele está dizendo que ele está cuidando, é porque só tem isso lá dentro. Não tem mais, mas falou a verdade. Porque é tudo alinhado à palavra, à profecia. Tá ok? Se não dá mais profecia, é porque não tem mais palavra armazenada no espírito. Valeu isso? Aí veja só. Porque cada um fala de acordo com o quanto tem de palavra dentro de si. Isso, então vamos ler de novo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção do quê? Da fé. Se você está profetizando, é de acordo com o tanto de palavra de Deus que tem dentro de você. Então, não pode ficar falando coisa que está saindo da alma. É da palavra que está armazenada lá dentro. Então, vamos ver agora. É 1 Coríntios 14. Ele vai falar mais uma vez sobre isso. 1 Coríntios 14. Deixa eu ver aqui. 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Que se você quiser ignorar o ensino que foi dado aqui hoje, você que ignore. Que ele está dizendo no próximo versículo. Problema seu. Problema de quem quiser. Mas que existe profecia falsa, existe, que nós temos que tomar cuidado, porque o próprio profeta de Judá ouviu Deus e foi enganado depois. Então, é o que Jesus falou lá em Mateus 24, que é para nós tomarmos cuidado com um engano no nosso meio que vem para nos pegar. Então, é aqui, e este já o sinal dos fins, da volta dele, que está demais isso. Não importa, gente, a igreja que tenha um super grupo de louvor e adoração, que tenha um super grupo que atende pessoas assim assado, mas não tem a mente de Cristo. Fala o que quer, faz a doutrina que quer. É profecia falsa. Não se engane, é isso que Jesus quer que nós entendamos isso. É para nós conhecermos a verdade. Valeu? Porque ela nos liberta disso tudo. Porque o cego que guia cego, é isso que Jesus quer nos livrar. De cego que guia cego, não foi isso que ele falou? Então, não podemos mais andar nesse caminho, amém? Então, nós temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus para nós ficarmos livres disso tudo. Glória ao Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo aqui conosco, nos ensinando a verdade, para que nós não andemos mais em doutrinas de homens, para que nós estejamos resguardados de todo mal, Senhor, para podermos te servir de acordo com o seu plano para cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia. E eu sei, Senhor, que a tua palavra está trazendo libertação para muitas vidas. Não só os que estão aqui, mas aqueles que vão ouvir aonde eles estiverem. Em nome de Jesus, aleluia.